Pedro 1. Ó, 1 Pedro é no final da Bíblia. Porque são duas cartas de Pedro. Pedro escreveu duas cartas, lá no final. Então, ao contrário, indo para trás, você tem Apocalipse, Judas, de trás para frente, né? Apocalipse e Judas. Você tem as três cartas de João e antes delas, as duas cartas de Pedro. 1 Pedro 1. Era Pedro 1, versículos 15 e 16. Pedro escreve assim, ó: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quem falou sede santos porque eu sou santo? Deus. Lá em Levítico. Lá em Levítico, Deus fala para o seu povo: sede santos porque eu sou santo. E Pedro, o que que ele faz? Aqui ele transcreve o que Deus falou lá em Levítico. Se eu perguntar para vocês: vocês são santos? O que que vocês me responderiam? Sim ou não? Não. Não. Isso, vai manter firme aí sozinha contra a maioria? Bom, vamos explicar isso. Eu acho que a gente poderia ser chamado santo, sim. E eu vou explicar por quê. Qual a ideia que a gente tem de santo? Principalmente quando a gente é novo convertido ou vem da Igreja Católica. A gente tem a ideia de santo lá o São Benedito, São Bartolomeu, homens que foram canonizados pela Igreja. Homens que a Igreja declarou que são santos. A gente tem isso na cabeça. E o que que a gente pensa que é santo? Que é uma pessoa santa que vem na nossa cabeça? É uma pessoa absolutamente iluminada, hã? Por isso que vocês falaram que vocês não são santos. Uma pessoa iluminada, uma pessoa que não erra ou erra muito pouco, né? É isso que vem na cabeça de vocês, não é? Por que que vocês disseram que vocês não são santos? Porque vocês erram, não é por causa disso que vocês falaram. Mas eu vou explicar uma coisinha para vocês. Nós somos santos, sim. A Bíblia ensina assim. Só que, assim, não de uma maneira automática, Nice. Não acredito nisso. Nós somos santos porque nós somos separados para Deus. O que significa a palavra santo? Vocês sabem? Significa separado. Separado. É como alguém que foi separado, colocado de lado, à parte, separado para alguma coisa. Vocês já não ouviram o pastor falar: olha, vocês têm que ter santidade, vocês têm que viver em santidade? Já não ouviram o pastor falar isso várias vezes? O que que isso traz para vocês? O que que isso significa para vocês? Até na música. O que que remete isso a vocês? Vamos dizer que o pastor está aqui e ele fala assim: ó, gente, vocês têm que ter santidade. O que que vocês imaginam que é isso? Andar direitinho, sem errar. Bom, Nice, não está errada, você está certa. Só que a gente tem que tomar cuidado. Vamos entender esse negócio de santidade direitinho? A Bíblia fala de santos, quer ver? Você está em Pedro? Vai voltando até chegar em Romanos. Até chegar em Romanos, vai indo. Aí eu vou pedir para vocês irem no capítulo 15. Desculpa, é capítulo 16, tá? Vamos fazer o seguinte, já que vocês estão em Romanos 16, na página seguinte vocês têm 1 Coríntios. Não tem? Como é que está escrito aí 1 Coríntios 1, versículo 2? Paulo aí está começando uma carta, olha, ele está começando a escrever, ó, Paulo, ele falando dele, chamado apóstolo tal, e o irmão Sóstenes, a escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto, a quem mais? Aos santificados em Cristo. A quem ele está se referindo? Quem são esses aqui? São os cristãos da igreja, ele chama assim, aos santos, aos santificados. Ele se refere aos cristãos da igreja como santos. Por quê, gente? Tirem da cabeça de vocês essa ideia de que santo é aquele que foi canonizado. Não, exatamente, não é isso. Santo é aquele que Deus separou para si. Vocês foram separados por Deus para ele. Vocês, separados do quê? Vocês, como eu, vivíamos no mundo, olhando para as coisas do mundo, preocupado com as coisas do mundo, preocupados com as coisas do mundo, com interesses absolutamente mundanos e temporais. Deus nos pega e fala assim: a partir de hoje, você vai viver para mim. Não foi isso que aconteceu com vocês? Sim. É, ele não nos tira do mundo, mas ele nos separa, ou seja, nos consagra. Quando você fala em a palavra santo, você pode dizer santo, pode significar separado, é a origem mesmo da palavra, mas ela pode variar para pureza e consagração. De qualquer maneira, os dois sentidos estão ligados à separação. Quando você está separando, o que você está fazendo? Você está consagrando para Deus. Ou está purificando no sentido que você está tirando essa pessoa das questões e das infiltrações do mundo. Vocês, aconteceu isso com vocês. Vocês se converteram, Deus tirou vocês desse meio e colocou para ele. Como é que ele fez isso? Fisicamente? Não, vocês continuam morando no mesmo lugar, vivendo com as mesmas pessoas. Fisicamente não mudou isso. Aconteceu isso espiritualmente. E aconteceu isso num nível de entendimento. Vocês agora vivem para Deus. Vocês são santos porque vocês estão separados para Deus. Então vocês vivem olhando agora para Deus. A Bíblia fala que o bom soldado não se embaraça com o quê? Com as coisas deste mundo. Imagina um soldado num campo de batalha, preocupado com a namorada, preocupado com o cachorro, preocupado com... Ele não pode. Um soldado num campo de batalha, ele tem que estar o quê? Focado. Olha, focado na guerra, focado na batalha. A Bíblia fala que o bom soldado, ele não se embaraça com as coisas deste mundo, ele está focado. E ele fala que o cristão, ele é como um bom soldado. Então vocês estão nesse mundo, mas se vocês querem ser cristãos de verdade, vocês não podem estar com a mente, com a visão voltada e embaraçada para as coisas deste mundo. Vocês têm que focar. Focar onde? Em Deus. Foi? Claro que foi. Foi um homem que era um perseguidor. Ó, Paulo era um perseguidor. De repente, Jesus aparece para ele e fala, agora você vai passar de perseguidor a perseguido. Você que perseguia os cristãos, agora vai pregar esse evangelho. Paulo começa a pregar o evangelho de uma maneira absurda e ele, que era perseguidor, passa a ser perseguido. Toma pedrada, paulada, Vai presa, exatamente. Vai preso, mas vive de uma maneira completamente como? Consagrada. E aí entra nisso que você falou, Cláudio. Ele é consagrado? Consagrado não é santidade também? Não é o mesmo significado? Por que que ele está consagrado? Paulo falou, não, eu vivo para Deus. Paulo foi um cara que passou a viver para Deus, praticamente com todo o seu ser, com todo o seu tempo. Combati o bom combate, guardei a fé. Isso é lindo. Isso é que a gente falou aquele dia. Você chegar no final da tua vida, olhar para trás e falar, não, eu dei o meu melhor para Deus. Vocês não são mais pessoas normais. No sentido de que não mais seguem o curso desse mundo. A Bíblia faz uma analogia muito interessante. Ela fala que as pessoas do mundo são como madeira morta, que é jogada no rio e é levada para onde o rio levar. Vocês não são mais madeira morta. Antes sim, o que que acontecia antes? Vocês seguiam o curso do mundo. Iam sendo levados até o dia da morte de vocês. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Exatamente isso. Só que hoje não. Hoje é diferente, não é o mundo mais que segue. Vocês não são mais como madeira morta. Vocês são vivos, vocês receberam vida. Então agora, a vida de vocês tem uma direção. Vocês sabem para onde vocês estão indo. Vocês olham agora e olha como a nossa vida é frágil. Quarta-feira passada a gente estava aqui para começar o culto, vem avisar que a nossa irmã tinha morrido naquela hora. De repente, você conversou com ela um dia antes, algumas pessoas um pouco antes, daqui a pouco a pessoa não está mais. É impressionante a fragilidade dessa nossa vida terrena. Então, um bom cristão, ele tem consciência disso, que ele não vai ficar só olhando para cá. Por favor, interrompa. A gente tem família, que não são cristãos, tem amigos. Exatamente. E aqui fala que a gente tem que se afastar. Mas não. Eles não são mal. A Bíblia não fala que a gente tem que se afastar. É aí que eu quero que vocês entendam. Então, é mais ou menos isso. Você, vê se vocês conseguem compreender a ideia inteira. Vocês agora têm uma outra visão. Vocês não seguem mais o curso do mundo, ou seja, vocês agora sabem qual é o sentido das coisas e para onde vocês estão indo. Você tem família. Antes, a tua relação com a família era uma relação, não podemos dizer mundana. Era um amor sincero, mas preocupado com o que vai comer, o que vai vestir, com uma formação de educação, talvez, para os teus filhos, marido, alguma coisa de amor recíproco, esse tipo de coisa, uma preparação para um futuro mais perto aí, não passava disso. Hoje, vocês enxergam a eternidade. Então, a Cláudia, por exemplo, ela olha para o marido dela e não só se preocupa com as coisas imediatas, claro que ela vai se preocupar e vai tratar, mas ela também já olha para ele pensando. Eu quero que ele entenda que há uma vida que continua, que há uma eternidade. E essa eternidade pode ser maravilhosa, como pode não ser. Então a tua relação com as pessoas muda. É mais ou menos aquilo que a gente falou naquela aula sobre o amor. Você agora olha para as pessoas não mais numa dimensão só terrena. Você vai olhar para as pessoas numa dimensão eterna. Tua preocupação com elas não é só terrena, mas é eterna. Você vai dar o pão, mas você vai dar a palavra. Você vai dar o que sacia o corpo, mas você vai dar o que sacia o espírito também. Então, quer dizer, é uma coisa muito mais ampla. Agora, nós somos colocados como santos, santificados, por quê? Porque antes, nós não estávamos assim, consagrados para isso, não estávamos separados para viver assim, porque nós não queríamos estar vivendo do nosso jeito. Quando a Bíblia fala que nós estamos à parte, é o que eu falei, não é à parte fisicamente, mas espiritualmente. Você hoje é uma pessoa diferente até dos teus familiares. Os teus familiares que não conhecem Cristo, não conhecem, não têm essa visão de eternidade, eles só enxergam como você enxergava antes. E você hoje não enxerga mais assim. Não é uma diferença? Então é uma separação. Não é uma separação no sentido ruim de apartar, mas é uma diferenciação. Você está enxergando com aquela, né, aquela visão muito mais ampla. Agora, isso vai mudar completamente a tua relação com elas. Aliás, se nós formos, aplicarmos isso na vida com as pessoas, melhora muito a nossa relação com elas. Melhora muito. Porque a tua preocupação, não só com o corpo, mas com o espírito delas, vai fazer você agir de uma maneira muito mais sábia, muito mais compreensiva, muito mais misericordiosa. E vai saber você também, às vezes, até ser duro quando precisa ser. Quer dizer, com sabedoria. Porque muda essa relação. Muda tudo. O cristianismo, Jesus, quando orou pelos discípulos dele, pediu assim para Deus: Senhor, peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Aí Jesus fala, eles não são deste mundo. Jesus falando para os discípulos, homens, pescadores, cobrador de impostos, alguns casados. Fala assim, eles não são deste mundo. O que Jesus estava querendo dizer? Que eles eram alienígenas? Não, simplesmente que a existência deles não estava mais presa a esse mundo. Não estava mais ali arraigada ao mundo. Aqueles discípulos já estavam vivendo na dimensão da eternidade, já entendendo que eram, começando a entender que era alguma coisa mais do que somente aquilo. Então Jesus fala para Deus na oração, eles não são deste mundo. E por isso o mundo odeia eles. Porque é difícil, você precisa entender que um cristão, às vezes, para uma pessoa que não tem Deus, às vezes é um incômodo. Por que é um incômodo? Porque a pessoa, quando olha um cristão verdadeiro, às vezes enxerga a sua própria condenação. Enxerga, às vezes, a sua própria miséria. Então, às vezes, nós somos como... Isso, não, mas... Então, mas porque às vezes você não percebe que às vezes há um certo, uma rejeição em relação ao cristão de graça. Às vezes o cristão é legal, educado, mas rejeita. Existe aí toda uma questão até cultural já. Mas também tem isso, sabe? A Bíblia fala que a palavra de Deus, o Evangelho, para aqueles que são salvos, como vocês, tem um perfume de rosas, né? Um perfume de flor do campo. Mas para quem não tem, tem cheiro de flor de cemitério. Cheiro de morte. Porque o que a gente prega, o que a gente vive, é, de alguma maneira, a condenação dos outros, que não entendem isso. É ou não é? Nós cremos que nós somos salvos pelo sangue de Cristo, que morreu por nós na cruz. Para sermos salvos, o que nós precisamos? Aceitar esse sacrifício, querer esse sacrifício, aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador. E quem não aceita, nós cremos, está condenado. Ou continua condenado, na verdade, porque condenado todos nós estávamos. Nós saímos da condição de condenados para a condição de salvos. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, para quem ouve a nossa pregação, nós praticamente estamos condenando as pessoas. Então, vocês têm que entender que, por isso, às vezes, as pessoas podem olhar para vocês e um certo... não com tanto gosto e não com tanta alegria. Mas o problema não é vocês, não são vocês. O problema é o que vocês carregam. Fora outras questões espirituais, gente. Vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês, já expliquei isso. O Espírito Santo habita em vocês. Vocês são templo do Espírito Santo. Sendo o templo do Espírito Santo, às vezes isso incomoda o que há dentro do outro, de outros. Porque há pessoas que carregam demônios dentro de si. Então, assim, o que nós vamos fazer? Vamos ficar tentando agradar esse mundo? Vamos ficar tentando convencer esse mundo? Ou ficar tentando mostrar que nós somos agradáveis? Nós não vamos ser agradáveis. Não vamos. Não vão acreditar. De repente, você muda, de repente, ele chama, a fé vai se mudar. Tá, essa daí tá com treta. E de repente você vai numa festa e vai desamparar? Pô, não. O mundo está sempre pronto para condenar. Aí eu ia ter que tentar entender até a questão psicológica. Mas às vezes, assim, como nós carregamos uma crença e uma fé muito forte, nós dizemos que somos salvos por Cristo. E quem não aceita esse Cristo está condenado. Meu, o cara que sabe que está condenado, ou que tem uma ideia disso, ou que sabe que você pensa nisso, ele vai procurar a primeira oportunidade para te acusar. Fora que, hoje, o mundo moderno está todo baseado numa cultura anticristã. O mundo que foi praticamente, o mundo ocidental, que foi praticamente todo fundamentado no cristianismo, de cento e poucos anos para cá, foi se criando uma cultura ateísta, materialista, anticristã, que está borbulhando. Você pega qualquer escritor do século XVIII, até do século XIX, até o século XVIII, por mais que tivesse ideias doidas, perdidas, furadas, que a maioria até tinha mesmo, mas você via ainda ali um respeito. Eles até deturpavam o que era o cristianismo, mas não negavam. Hoje a coisa é terrível. Você liga a televisão, Cristo não existe. Cristo não existe. Deus é uma coisa tão abstrata, tão subjetiva, tão longe. Hoje tudo é blasfêmia. É ou não é? Tudo é blasfêmia. Você não consegue ficar com a TV ligada 10 minutos sem ouvir uma blasfêmia. Blasfêmia de todo tipo. Às vezes não é diretamente contra Deus, mas aprovando coisas. Então vocês, quando a Bíblia fala que vocês têm que ser santos, é exatamente isso. Vocês precisam se separar dessas coisas. Não é que você vai se apagar e não vai conseguir mais se relacionar com nada disso. Não, não é isso. Mas espiritualmente, tua cabeça não vai estar mais ligada a essas coisas. Entende? Vocês são santos, isso não é pouca coisa. Mas às vezes a gente vive não só pecando, mas aprovando o pecado. Se vocês abrirem em Romanos, lembrei de um texto, vai só voltar, vocês estão com a Bíblia aí, volta um pouquinho. Romanos, no primeiro capítulo de Romanos, olha, eu vou ler. Presta atenção Presta atenção na minha leitura. Paulo escrevendo, olha o que ele escreve. Eu vou lendo aqui, vou tentando traduzir numa leitura mais simples para vocês entenderem. Capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 21. Tá, mas eu vou ler numa linguagem mais simples. Então, vocês abriram aí, mas presta atenção na minha leitura. Ó, eles, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem agradeceram ele. Antes, seus pensamentos se tornaram fúteis e seus corações tolos se escureceram. Eles se diziam sábios, mas se tornaram loucos. E eles mudaram a glória de Deus, que não se corrompe, imagem de homem que se corrompe. O que ele está falando? De pessoas que, ao invés de adorar o Deus infinito, fizeram o quê? Criaram ídolos. Criaram deuses. Criaram o Deus da sua religião. Exatamente, exatamente isso. Mudaram a glória do Deus que não se corrompe por imagem de homem que se corrompe. E pior, além de imagem de homem, fizeram imagem de aves, de animais de quatro patas, de répteis, para adorar. Pode perguntar. Não, eu estou pensando assim, você pensa nisso, pensa na língua, na religião, assim, onde não chegou outra cultura, não chegou um ensinamento da palavra. Isso é uma questão dificílima. Talvez a mais difícil para nós responder. Em princípio, a gente diria, baseado numa teologia simples e direta, a gente diria, não, quem não aceita Cristo está condenado. Porque você já é condenado por natureza, até por causa do pecado original, que é a herança de Adão e Eva. Mas eu sempre me abstenho de responder algumas questões em relação, às vezes, a alguma pessoa que mora num lugar distante e nunca ouviu falar. A Bíblia fala que se referindo principalmente antes da Aliança Nova, que alguns povos... A Bíblia fala assim, que ninguém pode se justificar dizendo que não conhece a Deus, porque Deus se manifesta o tempo todo. Deus está manifestado aonde? Na própria vida, na própria harmonia do cosmos, na própria natureza, na criação. A Bíblia dá a entender, e eu não vou falar que é, porque ela não deixa muito claro, mas dá a entender que talvez... Algumas pessoas que jamais puderam ouvir falar de Cristo serão julgadas pela sua consciência, ou seja, como elas não podem dizer que não conhecem a Deus, porque Deus se manifesta para todos, então ela, diante disso, como que ela tratou isso? Já que Deus existe... Né? E ninguém pode negar que Deus existe, como é que você trata isso? Como é que você vai viver a tua vida? A Bíblia não entende, talvez, que haja um julgamento ali específico para esse tipo de pessoa, mas eu não me arrisco a dizer, não sei. A Bíblia não deixa claro. Agora, quanto a nós, não tem jeito. E no mundo hoje, isso se torna menos ainda. Porque nós, que ano nós estamos? Eu pergunto para vocês. 2010, mas de onde tiraram esse número? De onde tiraram esse número 2010? Depois de? Será que dá para dizer que não conhece a Cristo? Entende? O mundo praticamente todo hoje, não só o mundo ocidental, mas todo mundo hoje adota, por exemplo, o ano 2010. 2010 depois de quem? Cristo. Quem é Cristo? Se a gente vai, vamos dizer que fosse o contrário, a gente fosse ano 2010 depois de Buda. Eu aqui, que não tenho que não tenho nenhuma. Não. Estou quase lá, mas ainda não. Eu aqui, que não tenho nenhuma relação com a religião budista, poderia dizer que nunca ouvi falar de Buda? Eu sei que o ano de 2010 é depois de Buda. Eu teria que, no mínimo, opa, quem é esse Buda? Então é difícil. Agora, claro que existiram povos que nunca ouviram falar de Cristo. E Buda foi um indiano que era um príncipe. Quer que eu conte a história de Buda? Acho que vai ficar, vou ter que parar a aula. Não. Não. Não. É. Ele era um príncipe indiano que era muito rico. Mas come arroz, come aquelas coisas, não engorda. Tudo magrinho. Não, mas eu não sei se ele era gordo, eu não sei se aí depois virou depois. Porque ele era um príncipe, apesar dele, ele não era japonês, ele era indiano. Era um príncipe que largou tudo. Tem toda uma história, ele largou tudo e tal. E aí. Mas a doutrina budista é uma doutrina completamente materialista. Porque a doutrina budista diz que você tem que encontrar a sua iluminação. Não tem nada a ver com Deus. Não, eu estou cheio de budista. Depende. Aí o budismo é assim, tem vários tipos, né? Tem alguns que acreditam, outros não. O hindu acredita, mas não pensem nunca, nenhuma dessas religiões, budismo, hinduísmo, isso. Mas nenhum deles acredita numa reencarnação como essa que é disseminada aqui no Brasil, que é o espiritismo kardecista. Nenhuma delas acredita. Nessas reencarnações dessas religiões, normalmente ou você vira animal, ou você se desfaz no cosmos e volta para o nada. Assim, dificilmente existe uma religião que crê numa reencarnação que nem a doutrina espírita kardecista. Agora, é interessante que a doutrina espírita kardecista tem uma aceitação impressionante aqui no Brasil. Né? Vê que os filmes aí do Chico Xavier batem recorde. Só que é uma doutrina que você desmonta ela em três frases. Não tem sentido. Não tem sentido. O problema é que eles tem muita complicação no espiritismo. Por exemplo, Jesus reencarnou. Na época de Jesus, vamos dizer que existiam, vamos pensar aí em reencarnação, né? Então tem as almas que entram nos corpos. Só que vamos dizer, na época de Jesus, devia existir no mundo quantas pessoas? Eu não tenho ideia, nunca olhei, não lembro de ter visto isso. Vamos dizer que tinha 1 bilhão de pessoas. Não tinha, eu acho isso, mas vamos dizer que tinha 1 bilhão de pessoas. Tinha menos. 1 bilhão de pessoas. Então você tem 1 bilhão de almas em corpos. Certo? Hoje existem 6 bilhões de pessoas. Onde estavam essas 5 bilhões de almas? Estavam perdidas aí, sem corpo, esperando ter corpo. Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Isso é uma das coisas. Quer dizer, o espiritismo você desmonta em. Onde estavam essas almas? Então, assim, você desmonta esse tipo de doutrina em 2, 3 frases. É besteira. Espiritismo, do jeito que é, a coisa mais boba que tem. Mas tem adepto a tudo que é tipo. Por quê? Porque conforta. O espiritismo conforta. Teu marido morre, teu filho morre, você vai saber que pode conversar com ele. Você tem a esperança de voltar. Não existe uma salvação e uma condenação, principalmente. Então, o espiritismo traz isso, traz um conforto. Por isso que é tão. Porque as pessoas não seguem, a maioria das pessoas não segue uma religião por razão. Normalmente a gente é levado primeiro por uma emoção, por um sentimento, né? Pode. O que você quer dizer com forças ocultas? Nós acreditamos, nós sabemos que existem demônios. Que existem. Existem mesmo. Os demônios, eles estão aí, soltos pelo mundo. Bom, a gente não precisa ver muito, basta olhar um pouquinho as ações humanas que a gente percebe que o demônio está solto mesmo. E o demônio, ele normalmente, ele usa pessoas para se manifestar. Dificilmente o demônio ele se manifesta diretamente, né? São raras as situações em que o demônio se manifesta diretamente. Normalmente ele incorpora na vida de alguém, no corpo de alguém, né? Normalmente ele precisa de um corpo para poder se manifestar. Isso existe, tá? Isso existe. Não adianta fugir disso. Essas são as forças ocultas. Não existe outro tipo de força oculta. Elas estão mexendo com isso. Estão mexendo com esses demônios, claro. Com os demônios, diretamente com os demônios. Opa, claro que acontece. Se existem demônios e se eles trabalham, acontece sim. Macumba não dá certo? Dá, claro que dá. Claro que dá certo. Ele vai lá, oferece para um demônio, que vem com nomes diversos. Esses demônios vão e tentam executar lá algum serviço. Existe. Agora, eu pergunto para vocês, precisamos ter medo em relação a isso? Não. Vocês têm o Espírito Santo. Aí, meu, não tem jeito. O demônio aí vai se prostrar, vai ficar quieto. Não vai mexer na vida de vocês. O Moisés, por exemplo, o corpo dele, o demônio tentou pegar o corpo dele. Chegou o anjo e falou que o Senhor te repreenda, sai daí, você não vai mexer aí não. Isso aí não te pertence. O demônio, você não vê nunca o demônio, um demônio, um diabo, tomando a vida de um cristão. Agora, não confunda. Eu já vi gente de igreja endemoniado, já vi. Filho, se está endemoniado, não tem Espírito Santo aí dentro não. Você é templo do Espírito Santo. Casa de Deus, o demônio não mexe. Entendeu? Casa de Deus, o demônio não mexe. Bom, eu não sei o livro, eu não sei o nome. Foi o livro, sabe o que estava escrito, é o mais importante. Não, eu também entendi direito. Mas o cara estava falando que eu lembro que. Casos, que demônio mora de canto para sair da sua vida, mesmo que na igreja. Olha. Mas sim, parece manifestar na sua vida. O cara pode até estar na igreja, mas ele não tinha o Espírito Santo. Está entendendo? Ele até pode estar na igreja. 20 anos na igreja. Pode não ter o Espírito Santo. Vocês acham que todo mundo que está na igreja tem Espírito Santo? Está no mundo, não tem, não é um cristão. Está na igreja. Ser cristão não é levantar a mão e falar eu aceito Jesus, é aceitar aqui dentro. É confessar. E quando a Bíblia fala que cristão é aquele que confessa, as pessoas sempre interpretam errado isso. Você vai ver pastores falando, tem que confessar. Não, gente, confessar é assumir. Assumir na sua vida por Cristo. Quando a Bíblia fala que o cristão é aquele que confessa a Cristo, é aquele que assume Cristo na sua vida, não aquele que fala. Falar é fácil, falar você fala qualquer coisa. Aí confessa, agora às vezes a pessoa está 20 anos na igreja, ela não confessou Cristo. Ah, ela vem aqui, ela canta, ora, lê a Bíblia, faz tudo. Mas Cristo não está dentro dela. Vocês acham que não existe isso? Claro que existe. Está no pecado também. Então assim... Não tá, aí não vai estar tá mesmo. Porque se Cristo não tá, se a gente, imagina isso, Ana, a gente que aceitou Cristo na nossa vida, somos tantas vezes desviados do foco, não acontece isso na nossa vida? Imagina uma pessoa que não aceitou aquilo. Deixa eu continuar lendo aqui, ó, o versículo 23, não, 24. Olha o que Deus fez com essas pessoas. Olha o que Deus fez com essas pessoas que fizeram isso, que fizeram esses ídolos. Deus os entregou aos pecados de seus corações, à imundice, para desonrarem seus corpos entre si. Aqui está falando que Deus abandonou essas pessoas. Pô, se elas não queriam nada com Deus, Deus falou, não posso fazer nada. Deixo elas. Largo elas aos seus próprios pecados. E aí, gente, o que acontece? A pessoa que se afasta de Deus é exatamente isso. Ela vai se sujando cada vez mais. Que nem um porquinho que fica chafurdando na lama, né? Vai se sujando mais, se sujando mais. Essas pessoas mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Deus os abandonou às suas paixões. E até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Também os homens, deixando o uso da mulher natural, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade devido ao seu erro. Vocês estão entendendo o que ele está falando aqui, né? Ficou claro para vocês? Homossexualismo. Está falando isso. Agora vem cara dizer que não, a Bíblia não desaprova, não, está tudo bem. Está tudo bem nada, está aqui, gente. Eu li um texto. Claro, mais claro que isso é impossível. Tá? E aqui, ó, como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os deixou em seu sentimento pervertido para fazer aquilo que eles acharam conveniente. Aí estão cheios de pecado, prostituição, malícia, inveja, ó. Olha quantas coisas, engana e tal. São murmuradores, detratores, tal, tal, tal. E lá no 32, fala assim, ó, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, não somente fazem, mas aprovam os que praticam. Então vê que a Bíblia condena não só quem faz o mal, mas quem aprova também o pecado. E eu lembro por que eu comecei a ler esse texto. Eu estava falando de como às vezes a gente fica, como a gente, por exemplo, liga uma TV e não consegue ficar 10 minutos sem ver uma baboseira, uma blasfêmia. E muitas das vezes a gente está aprovando aquela porcaria. Muitas vezes a gente está achando bonito aquele cara ficar com aquele cara, que agora toda novela tem um casalzinho gay. Você está achando lindo, torcendo para no último capítulo, às vezes, ter um beijinho entre os dois. Que coisa nojenta. Sabe? Você às vezes está torcendo, aquele casal está ali, mas você acha que aquela menina combina mais com o outro casal da trama. E você está torcendo para aquela menina ficar com outro casal e não com aquele marido. Ou seja, até na trama ficcional ali você está aprovando o erro, o pecado. São todos eles, todos eles. Todos e tudo bicha velha, dizendo bem claro. Quem aprova também está pecando, né? Quem aprova está pecando. Aí que às vezes a gente acha que o pecado é uma coisa muito pessoal. Não estou fazendo, mas eu estou aprovando. E a Bíblia iguala. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de regrinhas. Isso é certo, isso é errado. A Bíblia ensina a gente a viver o cristianismo. E se você está aprovando coisas que vão contra Deus, que vida cristã, que foco, que santidade você tem? Você é separado? Então você tem que pensar diferente. Aqui Paulo está criticando principalmente ali essa situação homossexual, mas não só isso. Ele não está ali focando, ah, eu sou contra o homossexual, quero que... Não é isso. Ele está dando um exemplo de torpeza. Mas ele está falando principalmente de como as pessoas, ao largarem Deus, ao trocarem Deus pelas coisas deste mundo, se corrompem. Isso aqui é só um exemplo. Porque depois ele vai falando todo tipo de erro que as pessoas caem. Lá no 29, ó, iniquidade, prostituição, malícia, avareza. O que é avareza, gente? A gente que, ó, só pensa, ó, na grana, no tutu. Maldade, inveja, homicídio. Tu vê que ele vai e começa a listar coisas que estão além daquele pecado específico, o pecado sexual. O pecado sexual aqui é dito só mais como um exemplo. Deixa claro que a Bíblia desaprova. Mas aqui é mais como um exemplo de como as pessoas, largando Deus, se sujam e se corrompem. Isso serve para a gente. Assim, vocês têm que botar na cabeça de vocês. Quanto mais vocês buscarem as coisas de Deus, mais próximos de Deus vocês vão ficar. Quanto mais longe de Deus, mais vocês vão se afundar. É quase uma lei isso. Quase uma lei. Porque, gente, a gente tem que entender que a nossa tendência não é para Deus. Nossa tendência não é para o bem. Nossa tendência é para o mal. Então, para a gente se manter no bem, demanda esforço, demanda dedicação, demanda santidade, que é separação, purificação, consagração. Vocês querem ser cristãos mesmo? Vocês querem viver uma vida cristã de verdade? Se consagrem para Deus. Tá? Você não vai abandonar seu marido, você não vai abandonar sua família, não é nada disso. Você vai se consagrar, falar, Senhor, a minha vida a Ti pertence. Tudo que eu fizer agora vai levar em conta Tua vida em mim. Isso vai mudar tudo. Vamos lá. Mateus qual? Só para eu saber. Tá, pode falar então. Fala sobre a mulher que é separada. Isso, isso é um texto dificílimo. É quando perguntam do divórcio, não é isso? Deixa eu lembrar do texto. Eles perguntam para sobre divórcio. Pô, mas a resposta de Jesus é interessante. Vamos achar esse texto? Espera aí, vamos achar rapidinho esse texto aí. Não, não, Deus não aprova o divórcio. Deus não aprova o divórcio, claro. A vontade de Deus... Isso, isso, é isso aí. Mateus 19, 7. Mateus, não, não, calma. Não levemos tanto a ferro e fogo assim. Ó, Mateus 19. Mateus 19, tá? Vamos ler ali, versículo 7. Mateus 19. Onde você está, Aninha? Que livro você está? Você achou legal? Mateus 19, versículo 7. Perguntaram, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Então, os judeus estão perguntando para Jesus, por que, então, que Moisés permitiu o divórcio? Né? Tinha uma situação específica que era permitido o divórcio na lei judaica. Na lei judaica. Jesus respondeu, Moisés... por causa da dureza do coração de vocês, permitiu que vocês repudiassem vossas mulheres. Mas não era assim. Não era assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. O que que Jesus está respondendo para judeus sobre uma questão da lei judaica? Tá? Mas o que Jesus quer dizer assim? Olha, existe um divórcio na lei de vocês? Que não foi Deus quem deu essa lei, esse divórcio? Isso aí foi dado por Moisés, ele permitiu que vocês tivessem? Da mesma forma como a lei permitiu que tivessem mais de uma mulher? Tinha toda uma questão social, inclusive, envolvida. Jesus fala assim, ele só fez isso porque vocês são cabeça dura. Porque não era para ser assim. Era para vocês pegarem a mulher de vocês e ficar com a mulher de vocês. Mas como isso estava dando muito problema e tal, ele permitiu. Só que eu vou dizer mais. Se você se repudiar, se você repudiar tua mulher e casar com outra, você já está adulterando. Porque você sabe que essa não é a vontade de Deus. O que ele está querendo dizer? Você pode até estar fazendo o que a lei permite. Você está fazendo uma coisa que a lei permite. Mas você não está fazendo o que Deus queria. De repente, diante dos homens, você se divorciou, né? E vai lá e casa. Se divorciou sem motivo nenhum, não aconteceu nada, apenas não estava se dando muito bem, se divorciou, falou e casou. Jesus falou, essa não é a vontade de Deus. Diante dos homens está tudo certo, a lei permite, vocês se divorciam e tal. Só que preste atenção, que o que eu quero de vocês é mais do que cumprimento de lei. Eu quero que vocês prestem atenção... na vontade de Deus. Está entendendo aonde eu quero chegar? Jesus sempre dá uma resposta que vai além da lei. Ele fala assim, eu digo mais, quando você olhou para a mulher, você já adulterou com ela. Por quê? Porque, cara, não vai falar que você não adulterou se dentro do teu coração estava um desejo enorme de sair com aquela mulher. Jesus sempre está indo além. Porque é isso que... às vezes a gente tem que ficar anos ensinando, né, para as pessoas. O que Deus quer é mais do que cumprimento de regras. Ele quer o teu coração, Ele quer a tua vida. Ele quer que você seja santo, separado. Os judeus, o que eles fizeram aqui? Eles queriam pegar Jesus numa questão legal. Aí Jesus já mandou além. Ele falou, não é nem isso, eu vou dizer mais. Porque qual é a vontade de Deus? É que o homem case. E não é só que o homem case no sentido de ir lá na igreja e vai grinalda. Não é isso. Isso é apenas um ritual criado. O que Deus quer é que o homem pegue a sua mulher, a mulher que vai ser sua para o resto da vida, forme com ela uma família, um núcleo, que procrie, dê filhos e que seja ali uma bênção, um núcleo de bênção dentro de uma sociedade. O que a sociedade hoje quer fazer? Acabar com isso. E o que tem mais hoje, nós sabemos, são mulheres separadas, filhos de pais separados. Isso sempre traz problema. Claro que traz. É claro, às vezes é inevitável, mas traz problema. Não é vontade de Deus. Tem muito, muito. Hoje em dia é impressionante. Parece que de 20 anos para cá, a coisa, né, explodiu, né? Explodiu. Não, os motivos são os mais ridículos. Isso é o normal. Mas a gente tem que entender que sempre, por exemplo, para um filho, sempre é um problema você ter pais separados. Não é a mesma coisa de ter pai. Claro, alguém vai dizer assim, ah, não, mas existem muitos pais que são terríveis. Existe, mas em geral, uma criança precisa da referência masculina, da referência feminina. As próprias famílias cristãs não são mais a mesma coisa. Hoje o pai pega uma criança com 4 anos de idade, joga numa creche ou numa escola, 6 horas da tarde, com meses, né? Às vezes precisa, não estou nem falando, às vezes até precisa. Né? Mas o que eu quero dizer é que você joga lá, depois pega essa criança, chega em casa, o que faz? Liga lá o Discovery Kids, Disney Channel, coloca a criança lá e entrete ela. A própria família perdeu o senso de responsabilidade na educação. Hoje a gente acha que quem educa é a escola. A família teria a obrigação de educar, não só a boa educação no sentido de obedecer, de ser bonzinho. Não é só isso. Educar, inclusive, as questões de matéria de escola, isso é o ideal. Sabe, você ter teus filhos, o que você aprendeu hoje na escola? Até porque vão aprender um monte de besteira na escola, um monte de besteira, um monte de blasfêmia também. Então, você, o pai, ele tem a obrigação de chegar ao filho, filho, o que você aprendeu hoje na escola? Pai, o que você vai fazer? O que eles ensinaram? Oh, isso está errado, isso está certo, não é assim. Lê a Bíblia, quais as famílias que hoje sentam com os filhos e fazem o culto em casa? Gente, eu sei. Pouquíssimas. Eu tenho crianças que são filhos de amigos meus que falam, mamãe, papai, nunca lê a Bíblia comigo. Como? Como? Sabe, é a responsabilidade dos pais fazer isso. Tem... Hoje as famílias acham que basta sustentar. Sustentar é a parte mais fácil. Sustentar a parte mais fácil. Nós temos que educar. Educar o quê? Com as bases cristãs que nós conhecemos, que estamos conhecendo. Isso faz uma diferença, gente. Faz uma diferença enorme. Porque a educação moderna é uma educação sem fundamentos eternos, é uma educação sem moral, é uma educação que só está mais preocupada em desconstruir do que construir. Então nós temos que usar a Bíblia, os nossos fundamentos, para ensinar as crianças. A gente não pode fugir disso. Isso é ser santo também. Entendeu? Você está separado, você está vivendo diferente. Você está consagrado. Olha a dimensão que esse negócio da santidade toma. A gente ouviu o pastor falar, ah, você tem que ter santidade. Você achava que era só assim, não mentir, não ver novela, não ficar falando palavrão. Achava que santidade era isso. Isso é a parte menor da santidade. Santidade é se consagrar por inteiro, por inteiro. Vocês percebem que quando a gente fala viver totalmente para Deus, não é uma coisa impossível. É isso que eu estou fazendo, tentando passar. Tudo envolve Deus. Inclusive a educação formal dos meus filhos. Inclusive as minhas amizades, inclusive minha relação familiar, tudo envolve Deus. Isso é viver para Deus completamente. Certo? Alguma pergunta? Dúvida? Aproveita que o culto ainda não acabou. Ótimo, ótimo. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Eu normalmente acho que eu vou fazer depois uma aula só sobre oração. Ah, não, eu cheguei a estar. Acho que você não estava. Esse rabisco aqui é sobre oração. Você estava? Estava. Foi a sua primeira aula, né? É. Mas eu posso repetir alguma coisa. A importância da oração na nossa vida. Para cada um orar com o outro, né? Assim, gente, ó, não se preocupem com a forma da oração. Você, por exemplo, é uma pessoa que fala, por exemplo, corretamente. Você não conversa comigo corretamente. Da mesma forma que você fala comigo, você pode falar com Deus. Não se assustem muito, eu já falei isso naquela aula, né? Se você estava também. Não se assustem muito com as nossas orações. As nossas orações, depois de um tempo, ficam muito empoladas, para falar a verdade. Ficam muito cheias de frescura. Não precisa disso. Oração é aquilo que vem do teu coração. Falando com português correto, português não tão correto, não importa. Importa que o que sai daí de dentro para Deus... é sincero. A única coisa que eu posso ensinar em relação à oração, assim, no finalzinho da oração, sempre, por prática, coloca assim, no nome de Jesus. Porque tudo que nós fazemos é por meio dele, né? Ele é o nosso representante diante de Deus. Então, no nome de Jesus. Agora, o que vem antes disso, é o que está no teu coração. Se preocupa demais.